aidatas. Esse som soa tipo pedido de desculpas a todas aquelas que eu machuquei o coração, tá ligado? Tava vasculhando minhas bagunças, vendo meus bagulho, encontrei umas cartas. Lembrei de você, tá ligado? Resolvi fazer essa homenagem a vocês, tá ligado? Tudo que Deus criou pensando em você. Pensando em você. Gadras, agradeço pelo carinho, peço desculpa e lamento por todos os vacilos. A cada carta que leio me sinto mais sozinho. Num quarto pequeno, lembranças, momentos lindos, manias extintas, diferentes, infinitos. Pouco a pouco, ignorante, sendo consumido. Um amor tão bonito, fácil destruído, simplesmente pelo erro de seguir meu instinto, não minto. Saudades, claro que sinto, cada lugar vai estar guardado. Coração bandido, não minto. Lembro de cada sorriso, cê pra esquecer ou reviver, cada deixa comigo. Igual N.A. Studio Records, L.O. e os compassos 2009. Essa dia vai virar, é só o começo. Você não tá acreditando, né, cara? Essa é especialmente pra vocês. Pensando em você, pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Pensando em você. Sem pensar em nada, fez a minha vida. E te deu. Pensando em você. Sem contar os dias que me faz morrer. Pensando em você. Sem saber de ti, jogado à solidão. Desculpa, gata, pelo sangue frio. Sinceridade nas palavras, o coração feriu. Minha vontade é ter um filho, arquitetar meu lar. Uma sala espaçosa, até não frigobar. Uma filmadora pra filmar momentos com você. Inspiração, a dor na cama, sexo, prazer. É tipo mágico, uma canção, canta viajar. Curtir um som, além da praia, brisa, beira-mar. Uma Coca-Cola e a massa pra massa ficar. Fazendo amor dentro da água, a luz do luar. Montar a estrela a noite inteira junto com você. Meu celular tá desligado, hoje é só você. Eu não queria ignorar a palavra amar. Eu queria me importar ao te ver chorar. Eu não queria acabar e te machucar. Mas coração de vagabundo é foda de mudar. Tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida.